Aleluia, Senhor Deus. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia, Deus. Senhor, quanto a mim, Senhor, desperta-me deste sono profundo e que não passe de mim o mover da Tua glória. Revela-me, Senhor, os desejos, os segredos do Teu coração e usa-me, Senhor, muda toda a minha história. Usa-me agora, Senhor. estabelece o tabernáculo profético do Senhor. É completamente impossível a gente se reunir em algum lugar, como povo de Deus, sem que o pecado, sem que a abominação das nossas vidas não se mostre constantemente diante de nós. Por isso nós temos aqui hoje que clamar pela misericórdia do Senhor. Temos que buscar a comunhão com o Senhor, para que nós possamos dizer assim: Senhor, na comunhão Tu ordenas a Tua bênção. E nós queremos a bênção do Senhor aqui. Você quer a bênção do Senhor aqui nessa noite? Então diga aleluia! Diga amém! Glória a Deus! Vamos adorar o Senhor então! Estabelece!